Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas e os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 11 de julho de 2021, uma manhã bem fresca aqui em Santa Bárbara do Oeste, muito gostosa. Tem que botar uma blusa para a gente ficar mais confortável. E com essa linda imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais uma conversa, um diálogo sobre a nossa doutrina espírita. E o programa de hoje, nós vamos ter a participação especial de um companheiro, Wilson Garcia. Mas antes que ele se apresente, eu dou o meu bom dia ao Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E mais uma vez, né, Geraldo, nós estamos aqui para refletir a respeito da doutrina dos Espíritos. É um trabalho muito legal que a gente faz, prazeroso, né? Isso é um dos mais importantes, e que nós possamos fazer um bom programa, que possamos refletir a respeito da doutrina e auxiliar a todos aqueles que nos ouvem através dessa internet. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Muito bom dia a você, Geraldo. Bom dia, Luiz, queridos companheiros. Bom dia a você que nos acompanha aí de sua casa. Eu estou aqui também extraordinariamente. A gente fala de Piracicaba, né, comumente, mas hoje estou aqui em Americana, na casa da mamãe, né? E é uma honra, sempre uma honra poder participar com vocês. Sabe, o Luiz é testemunha disso, né, Luiz? Desde os primeiros convites que eu recebi lá em 2013 para participar em Santa Bárbara do Oeste, para mim é uma grande oportunidade estar entre estudiosos, tudo que a gente lê, o que a gente toma conhecimento. Essa é uma oportunidade da gente discutir, da gente compartilhar, um aprendizado que se constrói conjuntamente. Então, a gente sempre fica muito grato pela oportunidade. Realmente, antes de começarmos o programa, eu conversava com o Wilson da alegria que nós temos em tê-lo aqui. O Wilson também é um grande estudioso da doutrina, palestrante, uma pessoa reconhecida pelo que fala, pelos seus exemplos de dignidade e ser humano. Então, ficamos muito felizes de estarmos nesse momento aqui, fazendo esse programa na ausência do Alan, que está de férias lá em Santa Catarina. Muito bem, nós estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec. E o livro de Kardec, ele aborda vários assuntos, e muitos dos assuntos que ele aborda são assuntos muito científicos. E nós estamos na parte da uranografia geral, em que ele aborda os sóis, os planetas, as formações dos satélites, e são assuntos altamente técnicos, assuntos que demandam um estudo para se falar adequadamente desses assuntos atrelados ao Espiritismo. E o título do programa de hoje é Os Sóis e os Planetas. E, para nós começarmos essa conversa, eu escrevi assim: ao estudarmos a grandiosidade do universo, a possibilidade da vida em outros planetas, mergulhados na imensidão do espaço, onde tudo é calculado em proporções astronômicas, com infinitos mundos de tamanhos diferentes, em distâncias que se medem por anos-luz, facilmente compreendemos a humilde posição humana frente à realidade dos fatos. No íntimo, o espírito pressente a unidade na diversidade. Uma força infinitamente maior se manifesta em todo o universo. Disse Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Invariavelmente, Deus se manifesta e se torna perceptível para aqueles que tenham olhos de ver. E é com essa abertura que nós vamos começar o nosso programa, e eu peço ao Wilson, matando a nossa saudade, e nos agrada muito colocar essa prece súplica da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Que maravilha essa prece, né? Realmente nos deixa em sintonia com pensamentos muito agradáveis. Essa é uma dos presentes que a Terezinha nos deixou, além de toda uma obra gigantesca de livros e também do seu comportamento sempre digno e extremamente amável com todos aqueles que ele conheceu. Muito bem, meus amigos, vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o livro Fonte Viva, de Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje selecionamos o capítulo 86, cujo título, Estás Doente? E Emmanuel se vale de uma frase que está na Epístola a Tiago, quando é dito: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Com esse título e com essa frase, Emmanuel assim se faz entender. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou de desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. O que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, exigindo e extinguindo as suas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno, busca a intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Essa lição é linda. E essa lição, ela me fala muito ao coração. Eu passei por uma experiência muito séria, né? Eu tinha uma válvula que precisava ser substituída. Então, a médica que me acompanhava já há muitos anos, medindo ali o gradiente dessa válvula, até que chegou o momento que ela disse assim, olha, eu acho que você devia de pensar em cirurgia. Então, aí começou um problema para mim. Eu tinha que decidir em fazer a cirurgia. Eu tinha que decidir em escolher o médico, em decidir pelo hospital. E eu me concentrei nisso. De uma forma muito, muito nítida, eu procurei as respostas que a gente precisa para tomar essas decisões. Conversei com o médico me falou que a cirurgia ela tinha um grau de risco de 3,5%. Quando ele falou isso, eu já comecei a dar risada, porque no meu tempo de juventude, quando alguém falava assim, eu sofro do coração, a gente já ficava pensando assim, quando vai morrer, né? Era fatal. Sofreu do coração, é só marcar, esperar a data, que era uma coisa que realmente não tinha solução. Doenças do coração não se mexia. E hoje nós temos aí uma substituição de válvula onde o coração é tirado fora do corpo, colocado numa bomba, o corpo é colocado numa bomba e a circulação fica mecanicamente sendo feita. E então, é uma coisa seríssima. E quando o médico me falou de 3,5%, eu disse assim, não pode ser. Meu Deus, isso é tão grave, né? E aí eu fui na enfermaria do hospital, falei com a enfermeira-chefe, sondei dela, ela confirmou, 3,5%. Eu disse, poxa vida, isso aí é... Eu estava preocupado à toa, porque isso hoje é baba, né? Hoje é tranquilo. Então, tomada a decisão do hospital, do médico e fazer a cirurgia, eu não tinha mais o que fazer. A partir dali, era problema do médico. Eu não tinha... As minhas ações estavam todas definidas. Então, fiquei tranquilo. Fiquei esperando, aguardando a cirurgia, sem aquela expectativa tola, às vezes, e prejudicial. Três anos e meio depois que eu fui operado, a minha esposa me confessou uma coisa que ela ficou surpresa naquelas 6 horas da manhã do dia da cirurgia. A enfermeira subiu para medir a pressão, preparar, né? Aí ela olhou para a enfermeira e perguntou assim, quanto é que está a pressão dele? Aí ela, a enfermeira, assim, 12/8. Ela ficou boba, disse assim, meu Deus, 12/8. Era obrigada a estar 12/8. Eu estava tranquilo, eu estava sereno. Não cabia mais a mim qualquer responsabilidade sobre aquela operação. A responsabilidade que me cabia é aquilo, oferecer um corpo tranquilo para que o médico pudesse operar. Normalmente, essa cirurgia requer uns 9 dias de hospital. Quando passaram-se 6 dias, o médico conseguiu me liberar, porque estava tudo às mil maravilhas. A recuperação foi fantástica, foi tudo. Por quê? Cabeça. A nossa mente, ela é responsável realmente, como a lição parece exagerar, mas não é. A nossa mente é responsável por 90% da situação orgânica nossa. Quando nós temos uma coisa chamada má vontade, a lição fala muito nisso aí, ela rouba energia que deveria ser canalizada para a vida. E a má vontade, ela suga essas energias. A coisa pior que nós podemos cultivar é a má vontade. Eu diria que nós temos que pensar plenamente em cultivar a boa vontade para com tudo, boa vontade para com as pessoas, boa vontade para com as situações. Isso nós teremos resolvido 90% dos nossos problemas. A boa vontade, eu diria que é a alavanca do bom viver. É isso aí, Geraldo. Muito bacana. Quando que você operou o coração, Luiz? Que ano foi isso? Faz mais ou menos uns 8 anos. Uns 8 anos, né? Tá certo. Lá em 2013, mais ou menos. 2013, mais ou menos. Com essa página que lemos aí do Emmanuel, estás doente? O que você tem a nos dizer, Wilson? Muito bem, Geraldo, Luiz. Bom, Luiz, deixa eu dar um toque para você. Você saiu de foco. A sua câmera, de vez em quando, faz isso. Você tá, é tá sujeira na lente, Luiz. Ah, pronto. Lá, lá, já voltei. Lá, já voltou. Sujeira na lente. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está aqui nos acompanhando, que generosamente nos acompanha, Regina Ruda, Nazaré Pereira Costa, mamãe. A mamãe está aqui numa outra sala lá acompanhando também. Eu estou aqui na área, né, da casa da mamãe, e ela está lá na sala. Cidinha Salvador, Elizabeth Cruz, o Zé Rodrigues, a Vera Lúcia, Vera Farto Castanho, lá de São Pedro, da União Espírita de São Pedro, um grande abraço para todos vocês. Muito bem, vou pegar o gancho que o Luiz colocou. O Luiz falou da boa vontade, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a boa vontade, no estudo das virtudes, ela é considerada a virtude das virtudes. Porque existem muitas virtudes que são ambíguas. Por exemplo, a coragem. A coragem, ela pode ser tanto, a gente pode atribuir coragem tanto para um ato nobre, um ato, né, para um ato heróico, quanto para um ato nefasto. Não vamos negar que um bandido, por exemplo, tem que ter um grau de coragem para produzir o resultado que ele espera. Né? Mas ele é movido por quê? Por uma boa vontade ou por uma má vontade? Então, a boa vontade é o que qualifica, na verdade, as virtudes. Então, não é a virtude em si, mas é qual é a finalidade dela e qual é a motivação dela, né? O que move aquela virtude e qual é o fim que ela vai produzir. Então, isso é a boa vontade que faz. Então, a boa vontade é fundamental. Não é à toa que o anjo, quando se apresenta, a gente lê nos evangelhos, ele diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque justamente é isso, é a boa vontade, o qualificador das virtudes. É muito importante. E eu, quando vejo uma página como essa do Emmanuel, eu também lembro de uma... Eu não vou lembrar em que obra se encontra, eu sei que é do André Luiz. Ele visita aqui na Terra, num trabalho de aprendizado dele, de observação, ele visita uma casa espírita que realiza um trabalho de aplicação de passes. E naquele momento, em contato com os técnicos ali que estavam trabalhando no plano espiritual, enquanto ele conversava com o coordenador, um dos trabalhadores vem até o coordenador para pedir orientação. Né? Trabalhadores espirituais que estão trabalhando numa casa no momento da aplicação do passe. Ele vem e relata um caso para o coordenador. Fala, olha, aquele fulano está aqui novamente. Ele é um caso da décima vez. E eu queria saber qual é o procedimento que a gente vai adotar com ele agora aqui. Aí o coordenador explica, olha, ele é uma pessoa que ele já recebeu por 10 vezes consecutivas o tratamento completo para uma certa enfermidade que ele tinha. Então, ele, por 10 vezes consecutivas, ele foi à casa espírita, ele recebeu o passe e teve todo um trabalho no âmbito espiritual para reequilibrar aquele setor, aquela enfermidade que ele possuía. Porém, quando ele sai da casa espírita, ele é destemperado. Ele é uma pessoa que se exalta, ele é colérico. E aí, novamente, ele adoece e retorna aqui. Então, agora, o que vocês vão fazer? Para não negar auxílio a um irmão que sofre, vocês só vão aliviar o que ele está sentindo de imediato, mas ele vai ter que retornar à vida, né? Ele vai ter que viver, experimentar os efeitos do que ele mesmo está produzindo, para que no momento oportuno, quando ele esteja preparado para se transformar, ele possa voltar e receber aquilo que ele espera. Isso é muito interessante da gente entender na nossa vida. Né? Muitas vezes a gente vai à casa espírita, a gente participa de atividades espíritas porque a gente procura paz, a gente procura equilíbrio, a gente procura a cura, né, para alguma enfermidade física que nós temos. Só que, no entanto, no dia a dia, na vida, na conduta, né, do cotidiano, a gente não muda o nosso proceder. Então, o Espiritismo nos ensina que as doenças, elas são causadas, né, por esse desequilíbrio. Toda doença tem uma causa espiritual. Nós sabemos que aqui, no mundo, no plano material, né, o Geraldo é médico, né, pode falar sobre isso com mais propriedade ainda, são muitas as causas das doenças. Nós temos causas ambientais, patogênicas, né, agentes patogênicos, nós temos as causas psicológicas. Hoje a neurociência estuda profundamente o resultado de certos pensamentos na produção de certas substâncias que desequilibram o nosso organismo. E nós temos causas genéticas, que são causas que já são heranças genéticas mesmo, e temos causas espirituais. É a somatória de tudo isso que define um quadro patogênico do indivíduo. E quando a gente fala das causas espirituais, para a gente são causas invisíveis. Uma vez eu vi um palestrante dizer isso, falar assim, na verdade, aqui na Terra, todos nós estamos doentes. Todos nós. Né? Visto pela natureza do próprio planeta em que nós vivemos, é um planeta de expiações e de provas, visto que existem poucos os missionários, na verdade, aqui. Né? São poucos, proporcionalmente. O que acontece é que em muitos a doença não se manifesta. Então, de repente, a gente tem um salvo-conduto, né? Quando a gente nasce com determinada fragilidade em certo órgão, por exemplo, e que nos levaria a um desencarne, eventualmente, se a gente está aproveitando aquela existência para o fim que ela tem, que é de aprendizado, se a gente realmente está aproveitando e está aprendendo, se a gente está evoluindo, muitas vezes a gente recebe uma proteção, né, do desenvolvimento de certos quadros que poderiam antecipar a nossa partida. Então, dessa página, a gente tira, então, a importância de nos controlar no dia a dia. Se um evento de cólera não reflete o que a gente é de verdade espiritualmente, né? Muitas vezes pode ser só o copo que transbordou, mas ele pode trazer muitos males para a gente na saúde, né? Não só naquele dia, mas nos dias que se seguirão. Geraldo? Muito bem, é muito interessante as colocações de vocês e que nos fazem refletir, né? Enquanto vocês falavam, eu pensava na seguinte situação. Todo aquele que entra numa faculdade de medicina, os 6 anos da faculdade, os 3, 4 anos de residência médica, o estudante vai treinando a ter uma coisa chamada o olhar médico. O médico tem que ter o olhar médico. O que que é o olhar médico? Esse olhar médico, ele se divide em 3 fases. O diálogo, o diagnóstico e o tratamento. Então, quando a gente pega um texto do Emmanuel, parece um atendimento médico. Ele fala, estás doente? Quer dizer, iniciou-se um diálogo. E aí ele vai conversando com o leitor, e daqui a pouco ele explica a causa da doença. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então, ele acabou de fazer o diagnóstico. Você está vivendo aquilo que você procurou, aquilo que você é. E, no final, ele dá o tratamento. Quando ele diz o seguinte, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender. Então, aqui tem o olhar médico do Emmanuel sobre nós, espíritos ainda doentes moralmente. O que nós precisamos, na realidade, é trabalhar a própria mente para que a sua palavra seja sã. E para que a palavra seja sã, o pensamento tem que ser são, tem que ser saudável, tem que estar voltado para a fraternidade. E é nesse aspecto que todos nós devemos pensar, eu imagino. E eu sempre falo, Wilson, como o Alan está aqui, o Luiz, que eu vejo o Emmanuel como se fosse um professor. Quando eu abro um capítulo desse, eu fico até um pouco intimidado, porque parece que ele está falando comigo. Você está doente? E você fica assim, puxa vida, isso é para mim. Né? Então é interessante, parece que ele está aquele professor que ele senta na sua frente, olha e fala, você está doente? Você fica até assim, aquele momento respeitoso, o paciente diante do médico. Né? Mas acho que o Emmanuel realmente ele é um professor, moralmente um espírito elevado, e que nos trouxe a bênção de várias páginas para que a gente vá aprendendo a se cuidar durante a vida. Muito bem, meus amigos, esse é o primeiro bloco do programa Visão Espírita. Agora vamos começar o segundo bloco, que é um assunto também muito interessante. Eu estou ávido aqui para ouvir as palavras do Luiz e do Wilson sobre esse assunto. É o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Bachutel, em que o capítulo chama-se O Fermento dos Fariseus e dos Saduceus. Observem o título, O Fermento dos Fariseus e dos Saduceus. E eu vou fazer apenas a leitura do texto evangélico. Luiz e Wilson fazem os comentários depois. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos o pão. Jesus, percebendo, prosseguiu, por que estáis discorrendo entre vós por não terdes pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? Mas eu vos disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que lhes não dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas sim da doutrina. O Geraldo, vocês continuam vendo o Geraldo ou ele caiu só para mim? Ele caiu para todo mundo. Caiu para todo mundo, né? Então, isso, eu vou continuar a ler o trecho, tá? Por favor, ele deve ter tido um problema na conexão dele lá. Por que estáis discorrendo entre vós por não terdes pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? Mas eu vos disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que lhes não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, o Geraldo, normalmente, depois dessa leitura, passa a palavra para mim. Estou eu com a palavra, né? Esse texto, Wilson, eu achei muito interessante, porque, inclusive, não sei se você concorda comigo, mas ele reforça a multiplicação dos pães. Né? Existe muita explicação que seria a multiplicação dos pães, seria simbólica, né? Mas nesse texto Jesus reforça que houve realmente multiplicação material dos pães. Ele coloca nas duas ocasiões que houve a multiplicação, que sobrou, inclusive, de pão, e de uma forma muito direta. Agora, sobre a parábola e o que quer dizer com essa parábola, é muito claro no sentido de que o fermento ele não acrescenta nenhum gosto ao pão. O fermento ele incha o pão, né? Ele torna o pão mais bonito, mais apresentável, o visual melhor, né? Ele cresce. E foi o que fizeram com o judaísmo, né? No judaísmo, introduziram as imagens, introduziram os rituais, as cerimônias, porque eu cito sempre isso. Aquele livro Memórias do Padre Germano, o Padre Germano é assim muito, muito claro, quando ele diz assim, onde falta inspiração, nada como um bom ritual. E, realmente, para você estar inspirado de forma permanente, você precisa viver de forma permanente em linha com as coisas espirituais. E isso é muito difícil, né? Principalmente em religiões que institucionalizaram as missas diárias, às vezes 3, 4 missas, uma atrás da outra, para atender o grande público. E aí criaram-se, né? Criaram-se rituais, criaram-se cerimônias, onde você segue um ritual e, sem sombra de dúvida, isso com muita facilidade, você faz aquele ritual 4, 5, 10 vezes, se for preciso. E Jesus deixa de uma forma muito clara, para que os discípulos se prevenissem contra isso que aconteceu no judaísmo, para que isso não acontecesse a mesma coisa no cristianismo. E, de certa forma, ele teve sucesso com isso, porque o cristianismo, até o ano 300, ele se mostrou vigoroso, né? Exuberante, com a inspiração seguindo todos os princípios e se repetindo, porque os discípulos viviam de uma forma intensa o evangelho de Jesus. Então, eles tinham condições porque eles viviam inspirados. Agora, no ano 300, aconteceu o grande fenômeno, né? Que os imperadores se tornaram cristãos. E imperador, como todo bom político, né? Ele quer audiência, ele quer plateia, e ele busca prosélitos. Então, eles, para atender aos pagãos que se tornaram cristãos por decreto, a igreja começou a situar-se na linha dos rituais, dos cerimoniais, começou aquela absorção dos costumes pagãos, e aonde houve todo o problema que ocorreu com a igreja em função da necessidade de atendimento dos prosélitos. Isso pode se repetir com o Espiritismo? Claro que pode. Depende exatamente se nós também focarmos nesse sentido. O Espiritismo não busca plateia. O Espiritismo ele busca trazer a mensagem do Evangelho. Aquele que tiver ouvido de ouvir, ouça. Né? Então, para que você se torne sensível ao Evangelho, você precisa sentir o Evangelho. Então, o Evangelho não pode se modificar para se adaptar aos ouvidos daqueles que quiserem. Nós não podemos tirar o Evangelho da sua linha principal. O Evangelho continua com a sua mensagem primordial. Ela continua com a sua mensagem natural. E as pessoas que se transformarem, as pessoas que tiverem ouvidos de ouvir, elas se sentirão a mensagem do Evangelho e se transformarão. É isso aí, Wilson. Muito bem, nós aqui continuamos aguardando o nosso amigo Geraldo de Tarso retornar, ele deve estar enfrentando problemas de conexão lá. E a gente vai seguindo por aqui. Ele normalmente desliga e entra novamente, Wilson. Entra então, daqui a pouquinho tempo ele entra novamente. A gente está aguardando aqui ele entrar. Então, quanto isso, um abraço para a nossa amiga Regilaine Graziella, para Antônia Castillo, a Érica Pinaza, Corina Carvalho Passeou, né? O nosso querido companheiro Rubens, que é a Silvia Variac, a Vilma Belegardi Lopes da Silva, todo o pessoal nos acompanhando aqui, nós agradecemos pela presença de vocês aqui, por vocês que nós estamos aqui. E muito bem, Luiz, esse seu comentário, né? Você discorreu muito bem, e é a exata interpretação que o Caíba busca fazer sobre essa passagem. Ele apresenta o fermento como algo negativo, como algo ruim. Ele cita, inclusive, que o fermento é uma espécie de veneno. Se você ingerir somente o fermento, né, ele faz mal para a pessoa. Ah, o nosso amigo Geraldo voltou, deixa eu chamar ele para a tela aqui. Geraldo de Tarso, seja bem-vindo novamente. São as emoções do programa ao vivo, né? Pois é, sem emoção não tem graça. Para o pessoal que está em casa, né, saber também, faltavam 5 minutos para a gente entrar, eu também tive um problema com a internet aqui, tive que reiniciar, enfim, né, tudo isso faz parte. Mas, Geraldo, eu estava falando sobre o fermento dos fariseus, o Luiz fez o comentário dele, e eu falava que no comentário do Caíba, ele apresenta o fermento como algo negativo, algo ruim mesmo. Uma substância que, inclusive, se ingerida diretamente, é um veneno, faz mal para a pessoa. Quando ele é acrescentado à massa, tem que ser na quantidade adequada, ideal, necessária somente, para ele cumprir uma função, como o Luiz aqui bem colocou também, bem que estética, né? Mais do que essência. Ele não vai acrescentar nenhum nutriente naquela massa. A massa é a mesma, ele só vai dar um melhor aspecto para ela. Então Jesus fala para nos acautelar, né, para tomar cuidado, para dosar, né, o quanto dessa figura é importante, o quanto da forma é importante. Ele não diz que não tem importância nenhuma, mas tome cuidado para que a forma não seja mais importante do que a essência. Para você não estar consumindo fermento, né, e deixando de lado, na verdade, os nutrientes do pão, que é o que realmente importa para a gente. E eu queria acrescentar, né, uma interpretação que também é muito próxima do que o Luiz falou. Quando a gente fala em fermento, o fermento tem a função de aumentar, né, o volume da massa. Quando nós olhamos para as religiões hoje, a gente percebe religiões que têm um crescimento, apresentam um crescimento muito maior, muito grande. E eu não vou negar que no início, há vários anos atrás, quando eu comecei a estudar o Espiritismo e se desvelou diante de mim os mecanismos, né, que regem as nossas relações, os acontecimentos, eu fiquei tão maravilhado com tudo aquilo, quando eu comecei a ler as obras de André Luiz, sobretudo, né, a Vida no Mundo Espiritual, que ele começa a trazer esses relatos do mundo de lá, aquilo para mim era tão maravilhoso que eu não conseguia entender, era inaceitável para mim, que o Espiritismo não se tornasse pop, né? Não caísse no gosto da maioria das pessoas. Por que não? sendo que as pessoas já têm uma inclinação para ele. Quando surge um filme, uma novela que aborda a temática espírita, a reencarnação, a gente vê a audiência que tem esses conteúdos. E por que, de fato, o espiritismo se mantém tão acanhado ainda em comparação com outras religiões que apresentam um crescimento tão grande? O Luiz falou bem aqui sobre o objetivo não ser de proselitismo, né, de buscar novos espíritas. Quando a gente faz um programa Visão Espírita, a gente não quer que as pessoas se convertam ao espiritismo. Mas essa postura sensata, branda do espiritismo é que hoje mais me atrai. Então, mais do que querer crescer, do que esperar ver o espiritismo se tornar pop, a brandura do espiritismo e o fato da gente estar se estruturando cada vez mais, criando um corpo cada vez mais, uma base cada vez mais sólida para sustentar aqueles que virão depois. Porque as pessoas procurarão o espiritismo. E hoje, diferente do passado, porque a gente vê também, né, no meio espírita, no passado, e ainda hoje, para falar a verdade, muitos que procuravam o espiritismo eram por conta dos fenômenos, das materializações, das curas. E eu volto a dizer, ainda hoje isso acontece. Se você abre um centro espírita em algum lugar, você coloca terça-feira trabalho de cura, vai encher, você não vai ter lugar para sentar, seja o tamanho que for. Né? Agora você coloca grupo de estudo avançado da Gênese. Ah, vai ser difícil montar um grupo, né, interessado. Não impossível, mas é mais difícil se a gente comparar um grupo com outro grupo. Mas a ideia é essa, é que a gente persista no que a gente vem fazendo para que essa estrutura esteja cada vez mais sólida para receber essas pessoas que vão nos procurar no dia que, diante da realidade, elas não conseguirem compreender. Falar, mas por que que é assim? Né? O Espiritismo tem as respostas, você só precisa fazer as perguntas. E a gente fica aguardando, né? O Espiritismo aguarda. Eu ouvi o seu comentário, eu ouvi o comentário do Luiz também, e quando eu fiz a leitura desse texto, o pensamento que me veio era: o fermento não é o pão. O fermento é algo colocado na massa que ajuda o pão a aparecer mais, a aumentar de volume. E Jesus fala, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus e os saduceus não eram a essência. Utilizava-se muita liturgia, muita ritualística, muito tudo, para que aquilo transparecesse, para que impressionasse os olhos alheios. Então ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Se atenham à essência. Mas os apóstolos, muitas vezes ingênuos, com a visão voltada para o mundo, demoravam para entender Jesus. Eu acredito que muitos, ou todos, ao final, quando Jesus foi crucificado, eles já estavam plenamente cientes da grandiosa missão de Jesus e passavam a entender, em espírito e verdade, a sua presença entre nós. Tanto que todos eles, depois, deram continuidade à divulgação do cristianismo trazido por Jesus. Né? Mas muito bom, muito interessante a gente ter abordado esse assunto, né? O Wilson está colocando, todos que estão nos assistindo aí, a gente agradece a todos vocês, né? Agora vamos entrar no terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro A Gênese, e estamos aqui no seu capítulo 6º, Uranografia Geral, os sóis dos planetas e também os satélites. E ao ler o texto, como eu havia dito no começo do programa, os temas são muito técnicos e científicos, e eu procurei fazer perguntas que estariam em paridade com o texto. Então, eu começo me dirigindo ao Luiz, falando o seguinte, Luiz, no item 20 do livro Gênesis, está escrito, que o Kardec escreve, abre aspas, ora, sucedeu que num ponto do universo, perdido por entre miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa, e aí o texto continua, fecha aspas. E aí eu escrevi, em sites do Mundo Educação, que trata sobre a astrofísica e nebulosas, encontramos a seguinte explicação. Nebulosas são grandes nuvens encontradas no espaço interestelar, formadas majoritariamente de poeira cósmica e gases como o hélio e o hidrogênio. E aí também continua o texto. E eu falei assim, o desenrolar de ambos os textos apresentam muitas semelhanças e várias afirmações em comum, deixando entrever a solidez dos conceitos escritos do livro A Gênese. Eu pergunto a você, Luiz, as semelhanças dos conceitos científicos atuais com as descrições do livro A Gênese nos permite inferir que os espíritos que inspiraram Kardec, será que eles poderiam também inspirar os cientistas da atualidade nas buscas, nas pesquisas? Será que os mesmos espíritos que intuíram a Kardec poderiam, de alguma forma direta ou indireta, também estar influenciando esses grandes cientistas da atualidade? Sem sombra de dúvida, Geraldo. E os espíritos nos explicam de uma forma muito clara, né, que eles não fazem as obrigações que são nossas. Eles fazem, eles dão um empurrãozinho quando você já está perto da solução, né? Quem assistiu aquele filme O Óleo de Lorenzo, lembra que o personagem se debruçou nas bibliotecas pela solução do problema? E ele, quando dorme, de estafa, que ele estava tão cansado da pesquisa, eles, então, através do sonho, lhe dão o fermento, né, que ele vai buscar a solução do problema que ele buscava. Então, com relação à espiritualidade, elas atuam muito mais do que nós possamos imaginar. Aquilo que Kardec diz que os espíritos influenciam na nossa vida não é só dos espíritas, não. É dos espíritos encarnados, né, das almas. Então, todos esses cientistas têm um guia espiritual. Eles podem não ter consciência disso, mas que ele está ali permanentemente. Por outro lado, Geraldo, você veja que quando ele fala a respeito dos satélites, Kardec usa o conhecimento científico da época. E ele menciona que o planeta Marte, e Vênus e Mercúrio não têm luas. E, na realidade, Marte tem duas luas, Deimos e Phobos, que foram descobertas em 1877. Então, na época de Kardec, não se sabia que haviam duas luas. E também os espíritos não anteciparam isso. Eles deixaram que Kardec, através do seu conhecimento científico, expusesse. Diferentemente do livro dos Espíritos, que foi obtido através da generalidade e concordância dos Espíritos, a Gênese foi escrita por Allan Kardec, inspirada em alguns pontos. Você vê que muitas coisas ele realmente tira de manifestação espiritual. Quando você observa, por exemplo, o Big Bang, é exatamente o que Kardec demonstra na Gênese, né? O fluido cósmico universal explodindo e surgindo tudo que nós conhecemos. Então, isso aí é um simulacro de tudo que aconteceu na realidade. Agora, existe na Gênese muita coisa que o próprio Kardec colocou em função do seu conhecimento científico da época, que precisa ser corrigida. Um livro da Gênese bem publicado na edição hoje em português deveria ter uma nota de rodapé sobre esses assuntos. E alguns não têm. É Luiz, isso aí. Dois aspectos muito interessantes no seu comentário, quando você fala que não são só os espíritas, os centros espíritas que recebem aquela influência, aquela inspiração. Cientistas, homens da sociedade, na rua, no supermercado, em qualquer lugar, você pode estar tendo uma influência, seja benéfica ou maléfica, você pode estar tendo. Em qualquer lugar. O homem, quando foi na lua, também estava sob a influência. Todos estão sob a influência, né? Então, é importante saber que essas influências não ocorrem apenas no centro espírita, ocorrem na sua casa, no seu ambiente de trabalho, aonde você quer que esteja. E os cientistas certamente são inspirados, como o Luiz disse, quando eles estão estudando, a chegarem a alguns pontos que vão trazer benefícios à sociedade. Geraldo, não sei se você conhece um sonho instrutivo que Kardec publica na Revista Espírita. Então, ele diz que sonhou e observou no plano espiritual uma porção de caras assim, muito bem arrumados, reunidos, conversando, trocando ideia. Aí ele viu que numa parede começou escrita assim, em letras assim de fogo: a borracha rolada sobre a roda faz muitas léguas em poucos segundos. E ele voltou daquele sonho curioso, né? E ele tinha um amigo que era o Dr. Demeuri, que era médium de incorporação. E ele então perguntou para o Dr. Demeuri: quando você tiver contato com os guias espirituais, vê o que, que significa isso. E aí eles explicaram que sempre quando nós aqui, a humanidade, estamos próximos de descobrir uma coisa muito importante para a evolução da humanidade, os espíritos reúnem esses técnicos que estão estudando o assunto no plano espiritual para trocar figurinha. Imagina se a turma de TI das empresas descobre isso. Seria muito interessante. E cada cientista diz o ponto que ele está naquela descoberta. E 3 anos depois foi descoberta o pneumático. O pneumático. E outro aspecto importante que você colocou, Luiz, é o modus operandi, como aconteceu o Livro dos Espíritos e como aconteceu o livro A Gênese. A maneira como foi o Livro dos Espíritos foi a generalidade concordante, as perguntas e a harmonia feita entre perguntas e respostas que ele acabou compondo o Livro dos Espíritos. A Gênese, segundo o Espiritismo, ele escreveu de uma outra maneira, escreveu baseado nas informações que ele recebeu da base do Livro dos Espíritos. Muito bem, dando sequência, eu pergunto ao Wilson. Wilson, com essa colocação do Luiz, a doutrina espírita, ela sustenta conceitos há mais de 160 anos e que estão sendo confirmados pouco a pouco pela ciência atual. Essa confirmação de fatos e conceitos dá ao espiritismo uma autoridade moral e o coloca como opção para as futuras pesquisas científicas? O que você acha, Wilson? Olha, Geraldo, Luiz e amigo ouvinte, né? Internauta que nos acompanha. Eu acho que sim, mas não somente. Eu acho que Kardec, ele teve a preocupação de apresentar o Espiritismo como uma doutrina com base científica, com base na observação, com base na concordância, como o Luiz colocou. E qualquer um que trabalhe com qualquer ciência sabe que ela se transforma. Então, não é o objetivo do Espiritismo ser dogmático. O Luiz acabou de colocar sobre uma informação, né, das luas de Marte, que não estavam presentes lá. Seria o mesmo que a gente hoje tentar defender, continuar defendendo a tese que Marte não possui duas luas. Num negacionismo sem sentido algum. Então, Kardec deixou isso bem claro. Ele apresentava, era uma ciência, era uma observação. Tanto que ele orienta que se um dia a ciência vier a provar algo em contrário, sigam com a ciência. Isto é, ele não quer uma leva de seguidores ignorantes, né? Ele quer pessoas com conhecimento. E ele sabia que o conhecimento também, assim como o Luiz colocou, ele é revelado aos poucos. E os Espíritos não fazem nada por nós. Eles dão condições da gente desenvolver gradualmente aquilo que precisa ser desenvolvido no momento em que a Terra, que aquela sociedade alcança, né, o ponto em que precisa dar um salto, dar um passo à frente. Então, sim, eu acredito que o Espiritismo seja uma base importante para o desenvolvimento de outras ciências, sobretudo, não estou falando aqui na parte científica, por exemplo, na parte de observação dos planetas. Veja, hoje nós temos o Hubble, aliás, tem outros telescópios mais modernos do que o Hubble hoje, fazendo fotos de galáxias que jamais a gente imaginava existir. Existe hoje a proposta de multiversos, mais do que um universo, que alguns defendem. Então seria bobagem a gente tentar fixar somente nas revelações astronômicas ou cosmológicas da Gênese para se basear em qualquer coisa. Mas quando a pergunta é moral, sim, e espiritual, sim. Porque como eu disse no meu comentário anterior, eu fiquei maravilhado ao descobrir, ao se descortinar esse mundo espiritual, porque ele explica as coisas do mundo material. A gente sabe que nós somos seres interdimensionais. O Espiritismo nos mostra isso, que nós impressionamos tanto o plano físico quanto o plano espiritual, e somos impressionados também tanto pelo plano físico, pela sociedade, pelo ambiente, pelo meio, quanto pelo espiritual. Isso, para a gente, dá uma perspectiva diferente de entendimento sobre as coisas. Então, é claro, as ciências evoluirão com base também no conhecimento espiritual. É inevitável que isso ocorra. Mas vai chegar um ponto, e já existem muitos trabalhos científicos, muitos cientistas produzindo trabalhos em cima do espiritismo. Se a gente pesquisar, existe muita coisa hoje. Só que a tendência, eu vejo como a tendência disso é se ampliar ainda mais. Então a resposta é sim, o espiritismo é uma base segura em determinados aspectos, é claro. Muito bom, Wilson, interessante esse seu comentário. E aí, dando sequência, quando eu estava fazendo as perguntas ontem, o que eu fazia? Eu olhava o texto do Kardec e entrava na internet para estudar as teses sobre o universo. Isso é normal, né? E eu fiquei pensando assim, o Kardec, quando foi escrever o livro Gênesis, eu tentei imaginar, não sei se é a arrogância da minha parte, né, o que passava na cabeça dele ao escrever esse capítulo. Por que o Kardec... Outro dia eu vi o Haroldo fazendo esse mesmo pensamento, né? Por que que o Kardec colocou esse texto aqui? E eu fiquei matutando, pensando, por que que o Kardec falou da cosmologia? E aí agora eu pergunto ao Luiz, para a gente ter essa resposta. Luiz, por que é importante ao espírita ter o conhecimento avançado de cosmologia, do universo? Por quê? Geraldo, a ciência é a base, né? A ciência avança alcançando as verdades quando a verdade aparece. Aqui, quando a ciência não alcançou a verdade ainda, ela vai mudar mais na frente. A própria Espiritismo, né? Quando Kardec falou das luas de Marte, ele não alcançou a verdade. A verdade apareceu mais. E não estranhe se daqui a pouco a ciência descobrir mais uma lua de Marte. Porque as luas, às vezes, elas circundam o planeta numa órbita que não é detectável, né? Tanto assim que há pouco tempo aí decidiram que Plutão não é mais satélite, né? Não é mais um planeta. Então, a ciência muda de acordo com a ampliação do seu conhecimento. Então, o conhecimento da ciência, para nós, é muito importante. Aliás, eu recomendaria que os nossos ouvintes colocassem lá no Google Vademecum Pluralidade dos Mundos. Ou Vademecum Pluralidade dos Mundos. Pluralidade dos Mundos, ou só pluralidade. Que aí vai aparecer uma apresentação que eu fiz sobre a evolução do universo. Então, ele começa lá do Big Bang até os nossos dias atuais, né? Quando o universo tinha 10 bilhões de anos, o nosso orbe não existia ainda. Ele iria começar a ser formado. Então, o conhecimento científico, principalmente nessa área da astronomia, geologia, é importantíssimo, é fundamental para a compreensão, inclusive, do que os espíritos diziam. Você vê que quando nós imaginávamos, quando a ciência afirmava que o átomo era a menor partícula da matéria, os espíritos já diziam assim, isso em 860, lá, né? Eles diziam assim, longe está de ser a menor partícula, existe coisa muito mais menor, né, do que vocês nem possam imaginar. E eles falavam do fluido cósmico universal, que aí eles fazem uma afirmativa, é a partícula mínima. E nós não chegamos lá ainda, mas a ciência está pesquisando e está Inclusive, tem um projeto que foi denominado A Partícula de Deus, que eles visam chegar ao fluido cósmico universal. Agora, uma coisa que também nós precisamos prestar atenção, que quanto mais eles decompõem, mais eles acham, né? Então, você viu, o átomo era uma, eles achavam que era uma coisa só. Descobriram o quanta, e agora descobriram que tem 7, 8, 10 coisas. Então, cada vez... E eles vão ter que pegar essa unidade, essa fracionária, e decompor também, tentar decompor, né? Então, realmente, nós precisamos de acompanhar a evolução da ciência. E, principalmente, na questão da física quântica, nós precisamos ficar muito espertos, porque nós conhecemos muito pouco. E, às vezes, a gente se põe aí a fazer conjecturas do espiritismo com energia, com física quântica. E é um campo muito, muito perigoso, porque o nosso desconhecimento é imenso nessa área. É exatamente isso, Luiz. Eu acredito que a gente recebe sempre aquilo que a gente pode digerir, né? Então, a ciência, o espiritismo também, chegou a nós aquilo que a gente pode receber. No futuro, com certeza, outras informações chegarão dentro da ciência e dentro do espiritismo também. O espiritismo não é uma doutrina acabada, fechada. E ontem, quando eu estava fazendo as perguntas, eu sempre penso assim, esse é um modelo que eu faço. Quando eu vou fazer pergunta para o Luiz, essa pergunta é pro Luiz. E ontem fiquei pensando no Wilson, né? Puxa vida, né? Que pergunta... Não, é verdade. Porque assim... Não dá para fazer o que você faz com o Alan, né? Cada um é... E aí eu falei, eu vou falar essa pergunta para o Wilson tem um conhecimento muito grande, né? E eu fiquei pensando, um pensamento que veio na minha cabeça, nós temos várias encarnações. E dentro de cada encarnação, nós temos as nossas crenças, os nossos entendimentos, e tudo isso 100 anos atrás, 200, 500, 1000 anos atrás. Então eu pergunto ao Wilson, Wilson, o conhecimento da cosmologia, da astronomia, permite ao espírito se desfazer de crenças antigas, de, abre aspas, verdades mortas, armazenadas na memória espiritual? Olha, Geraldo, a sua pergunta é muito interessante, particularmente para mim. E parece que foi feita para mim mesmo, porque foi elaborada para mim mesmo. É. Porque eu sou, desde muito jovem, eu me interesso muito por esses assuntos. Né? Eu acordava domingo pela manhã, quando eu era criança, com 12 anos de idade, eu me lembro, para assistir o programa Cosmos, que era apresentado pelo astrônomo Carl Sagan. Amava ver aquilo, né? E depois ele tem um aluno dele, que é o Neil deGrasse Tyson, né, que hoje ainda produz excelentes trabalhos e que tem até uma reedição desse mesmo programa, Cosmos. E eu sempre achei magnífico ver aqueles orbes flutuando no espaço, aquelas animações que eram feitas, as explicações sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Eu diria que isso para mim foi tão importante que eu acho que talvez tenha sido uma das razões pelas quais o Espiritismo, eu tenha casado com o Espiritismo, quando eu conheci o Espiritismo. É como se dentro de mim algo já tivesse se preparando, tivesse abrindo espaço, porque a questão é essa. Vamos pensar em nível de espaço. O nosso mundo aqui é muito restrito. Muitas vezes a gente vive numa bolha que não passa de 2 a 5 metros do nosso entorno, com as coisas que a gente se ocupa, que a gente faz no dia a dia. Sobretudo na vida moderna, eu acho que no passado o homem olhava mais para o céu. No passado, né, alguns séculos atrás, quando tinha menos luz também nas cidades, né, quando não haviam tantas metrópoles como hoje, acho que a luz do céu chamava mais atenção. Os jovens conheciam as constelações, né? Navegava-se olhando as estrelas. Hoje a gente pouco olha para o céu, a gente anda olhando para o chão. E isso tem também uma simbologia de materialidade. Você olhar para o chão somente. e não levantar a cabeça. Quando a gente levanta a cabeça e olha para essa imensidão, é claro que por dentro alguma coisa também cresce. E quando cresce, abre espaço para o novo, para a gente receber, né? Então, sim, o conhecimento da cosmologia, o estudo, né? Nem que não seja aprofundado, mas ele sim, ele abre espaço dentro de nós para que nós possamos entender esses ensinamentos que recebemos do Espiritismo. É, eu fiz a pergunta, Wilson, porque eu imagino que todos nós aqui, se não diretamente e indiretamente, estivemos próximos das religiões que dominavam o passado. Acho que todos nós aqui, direto ou indiretamente. E naquela época, não existia o Espiritismo. Existiam outras religiões, dependendo do país, do continente. E certamente nós devemos ter defendido essas teses, acreditado nessas histórias, e ardorosamente defendemos uma ou outra ideia que fica arquivada na nossa memória. E esse arquivo, de uma certa forma, interfere no comportamento atual. E a gente reencarna e recebe de bandeja o Espiritismo, uma época em que se desenvolve a tecnologia, como os telescópios, e você começa a descobrir outros lugares, e você começa a ver que o seu tamanho não é grande, é um tamanho pequeno. Então, realmente, a sua resposta veio ao encontro do que eu pensava. É, essas crenças e essas verdades mortas que nós acumulamos em outras vidas, e muitas vezes nesta vida mesmo, a gente desfaz à medida que você começa a olhar o espaço. Realmente, sua resposta foi muito brilhante. O Geraldo e Luiz, o Luiz apresentou aqui alguns números, né? O que muito me impressionava no estudo da astronomia, da cosmologia, são esses números, essas dimensões fantásticas. E assim, para contribuir para a nossa humildade, tem uma coisa que o Neil deGrasse Tyson chama de calendário cósmico. Eu acho que até do Carl Sagan, né? Que ele tomou a ideia do Carl Sagan. O calendário cósmico. Então é fazer uma analogia, desde o Big Bang até hoje, são aproximadamente 16 bilhões de anos, né, que tem o universo, pelo menos é o que se acredita hoje ainda. É, se você fizer uma analogia desse tempo no calendário humano de um ano, vamos supor que o Big Bang tenha acontecido no dia 1º de janeiro. Para nossa humildade, o ser humano ele vai surgir no dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite. Meu Deus do céu. Veja bem, do início do universo, se fosse um ano, né, nós, como raça, os humanos, do 1º de janeiro, nós teríamos surgido, seres humanos, no dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite. Então, na história geral, todo o trabalho que tem sido feito, surgiu agora. Nós aparecemos no minuto passado, né? Pois é, um minuto atrás, basicamente, a gente está andando aqui. Então, é claro que a gente, isso nos convida à humildade, realmente, diante do saber, diante das coisas. O Camille Flammarion, ele faz uma colocação no seu livro, né, da pluralidade mundos habitados. Ele faz uma colocação seguinte: se nós pudéssemos esticar os nossos braços a ponto de dar um abraço no sol, nós não sentiríamos dor. Porque a sensação de dor chegaria ao nosso cérebro 167 anos depois. Nossa Senhora, é verdade. Essas correlações que o Wilson fez são muito bonitas. Sim. Né? Porque você pega uma dimensão da coisa. Imagina que no espaço de um ano, nas duas últimas horas é que nós surgimos. Meu Deus, que coisa. Você começa a dimensionar. Bonito, né? Essas bonito. Proporções são muito bonitas. É, inclusive, dizem que alguns astronautas, né, quando foram à Lua, alguns deles voltaram com pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, se isolaram, depois voltaram para a cidade. Realmente deve mexer muito com as suas crenças, as suas convicções, né? Muito bem, 10 horas e 39 minutos, eu vou dar uma adiantada aqui, perguntando ao Luiz. Luiz, o estudo avançado da cosmologia nos põe diante de uma realidade impensável. A realidade de que tudo passa. inclusive o planeta Terra, também um dia passará. Lemos esse trecho da Wikipédia sobre a criação do Sol. Olha o texto que eu peguei da Wikipédia. Ele fala assim: o destino da Terra é precário. No futuro, o Sol se transformará numa gigante vermelha e, depois de várias convulsões, perderá sua massa. E, posteriormente, ele vai diminuir de tamanho, se transformando, o que os astrônomos conhecem como uma anã branca, e sumirá pelo infinito. Em face de tal situação, o planeta Terra não resistirá a tão gigantescas transformações. Quer dizer, você lê um texto desse, você fica sem respirar, né? Você fica parado 30 segundos pensando como é que vai ser isso. Aí eu pergunto a você, Luiz, esse entendimento nos faz meditar sobre a nossa precariedade, a precariedade das posses transitórias, dos títulos adquiridos e das eventuais vantagens que as circunstâncias proporcionam a cada um de nós. Eu pergunto, Luiz, esse estudo da cosmologia nos ensina a humildade? Por quê? Deveria nos ensinar, né? E não nos ensina por quê? Porque isso que você está falando vai acontecer daqui a 4 bilhões e meio de anos. Imagina quantas reencarnações eu já terei vivido. Então, esse é um assunto que vai me preocupar, talvez, na minha milésima reencarnação. Por enquanto, está distante de mim, né? Agora, deveria nos preocupar se nós prestássemos atenção na vida, né? Você veja, hoje, qual é o nosso problema crucial? Nosso problema crucial hoje é a política, né? Porque os políticos estão aí numa luta ferrenha para se apoderar daquilo que nós chamamos de poder, né? A riqueza. O evangelho que está conosco há 2000 anos já nos dá elementos suficientes para que a gente adquirisse essa humildade, né? Jesus, de uma forma muito clara, muito simples, ele disse assim: cultivai o tesouro que a traça não rói. Então, você veja, por exemplo, com relação à riqueza. Geraldo, se hoje você acumular um patrimônio de 2 milhões de reais, você já vive uma vida tranquila. Sem sombra de dúvida, você pode se aposentar com 2 milhões de reais. No entanto, os nossos políticos, eles, às vezes, eles têm um apartamento onde eles usam aquele apartamento só para guardar malas de dinheiro. E nessas malas de dinheiro, eles têm lá quase 60 bilhões de reais. E esse dinheiro daria para eles viverem 3, 4, 5 encarnações. No entanto, eles têm aquele dinheiro escondido e estão querendo mais. Quando nós deveríamos pensar um pouquinho, onde é que está o Mário Covas? Já morreu. Onde é que está o Montoro? Já morreu. Onde é que está o Jânio Quadros? Já morreu. Não existe ninguém, ninguém. Todos se foram e nós também iremos. A única consciência que nós temos, e às vezes o grande problema é esse, tem pessoas que ainda não têm essa consciência, nós exumamos o corpo do meu pai depois de 13 anos que ele havia sido enterrado. Não tinha mais ossos, Geraldo. Ossos não se encontrou mais. Você sabe o que se encontrou? Não tem aquela meia preta de nylon? Estava intacta, dava para lavar e usar de novo. Então, para quem gosta da materialidade, encha-se de meia preta, porque essa aí é... dentro do nosso conhecimento, é o que mais dura. Tudo se esvai. Nós já deveríamos ter chegado a essa conclusão da nossa pequenez, né? O Wilson há pouco havia falado a respeito de quando a gente começa a pensar nesses números astronômicos, nós sentimos essa pequenez. mas a nossa pequenez ela pode ser sentida de uma forma fácil, somente pela reflexão. Se nós refletirmos onde estaremos daqui a 40, 50 anos, deveríamos chegar a alguma conclusão, mas infelizmente a materialidade ela nos atrai muito, Geraldo. O prazer nos liga muito à materialidade. E esse prazer, existe prazer no ser poderoso. Imagina isso. Uma pessoa sentir prazer em ser poderosa, sentir prazer em ter comando sobre as pessoas. Ela está muito distante de compreender aquilo que Jesus disse. Aquele que quiser ser o melhor, torne-se o servidor de todos. Evangelho, Geraldo. Evangelho. Nós temos que estudar o Evangelho. Porque é ele que nos traz a compreensão desse todo que a materialidade nos aproxima tanto e nos atrai tanto. É isso aí, Geraldo. Verdade, Luiz. O Evangelho é a luz que nós precisamos. Não tem a menor dúvida, você tem toda a razão. E nessa sequência, Wilson, já sabendo a história que o Luiz falou aí, que um dia esse planeta sumirá, lá daqui 4 bilhões de anos. Mas o que, que vai ficar, Wilson? Ao estudar a cosmologia, reconhecemos a transitoriedade de todas as coisas. Mas o que vai permanecer com a gente? O que vai permanecer no espírito imortal, Wilson? Você está sem som. Muito bem. Mandar um abraço aqui para as amigas e os amigos que estão nos acompanhando. Ana Maria Bonfim Matos, o Jefferson Dávila, a Isabel Buento Quirino, lá de Santa Bárbara do Oeste. Um grande abraço, saudade. Francisco Moretti, Luiz Carlos Bortolã, Karina Pinheiro, minha irmã também, a minha família toda acompanhando aqui o programa Visão Espírita. Altair Margato, Cacilda Caetano Cardoso, Cilda Manetti, Bruno Meirelles, um grande abraço a cada um de vocês. Obrigado pela participação. Olha, Luiz, quando Luiz e Geraldo, né, quando um pai dá um tênis novo para o seu filho, esse filho sai com esse tênis na rua, volta meia hora depois, uma hora depois, todo rasgado, todo sujo, todo desmantelado. Esse pai sente um tremendo desgosto, porque aquela criança não soube lidar com algo que seria útil para ele, que o protegeria, que nem lhe ofereceria segurança para caminhar. Mas aquela criança não soube lidar com aquele recurso que lhe foi oferecido. Então, naturalmente, esse pai vai pensar duas vezes no próximo tênis que vai comprar, de repente vai deixar ele rasgado, né, para que ele possa sentir na escassez, né, e valorizar o que ele tem, que ele possa aprender a lidar melhor com os recursos que ele recebe. Parece uma coisa meio óbvia para a gente, né? É a educação. A nossa relação com a matéria tem essa mesma natureza. A gente não pode desconsiderar a utilidade e os benefícios que são para a nossa vida os bens materiais que a gente pode usufruir, né? Um carro, o que o carro me permite, eu viajo, eu faço palestras, eu trabalho com o meu carro. Então, para mim, ele é um bem necessário, ele é útil. Eu possuo um carro, eu só não posso deixar o carro me possuir. A diferença é essa, o carro não me possui, né? Assim como o dinheiro não pode me possuir, porque se o dinheiro me possuir, quanto mais dinheiro eu tiver, mais servo eu serei desse dinheiro que eu acumulei, como o Luiz bem colocou, como um exemplo bem atual, né, dos políticos atuais. No entanto, não significa que, como eu disse, um carro não tenha a sua importância. Só que se a gente estender um pouco esse exemplo, a terra é a fonte de todos os recursos materiais que nós recebemos. Então, eu não acredito que a Terra vá durar, a Terra enquanto planeta físico, né, vá durar os 4 bilhões de anos. Pode ser que a Terra deixe de existir em 4 bilhões de anos. Mas é muito mais provável que a humanidade deixe de ocupar a Terra muito antes disso. Sem ser alarmista e nem causador de polêmicas, mas existe uma fração de cientistas que são, ficam até meio constrangidos em apresentar os dados que eles têm, porque eles são chamados de pessimistas. Mas, segundo alguns cientistas, a gente está num estado irreversível da nossa relação com a natureza. É preciso lembrar que, à época de Kardec, não existia ecologia. Essa ciência não existia. Então, nós avançamos e hoje nós temos acesso a números, a observações da realidade. Então, a nossa relação com o que o Luiz falou, acúmulo de bens, aquisição, tem a ver com uma exploração exagerada dos recursos naturais, levando a uma pressão, né, extrema sobre o nosso planeta. E o nosso planeta vai continuar existindo, mas a raça humana talvez não. O coronavírus talvez seja um exemplo, outros exemplos virão lá para frente, né, de forma a tentar reduzir a nossa população e manter um equilíbrio na Terra. Já que o nosso modo de vida é um módulo de acúmulo, né, já que o modo de vida... não estou fazendo uma crítica ao sistema capitalista, eu acho que existem... O Luiz falou de política, eu não vou falar de política aqui. Mas eu acho que existem dois fatores importantes, né, na questão econômica. Um deles é produção de riquezas. Produção de riquezas. Eu estou totalmente convicto de que a livre iniciativa é o caminho ideal para a produção de riquezas. Então, é claro, a livre iniciativa que nós temos no capitalismo, as pessoas que podem criar, podem desenvolver novos produtos, podem avançar tecnologicamente, eu não tenho dúvida disso. É um meio de produzir riqueza. Mas existe um outro extremo, que é a distribuição da riqueza. Então, eu já não vejo aí no liberalismo a condição ideal. Aqueles que produzem essa riqueza não tem a mesma visão da distribuição, da importância da distribuição da riqueza. Então tem que ter um meio termo entre esses dois caminhos, para que também a gente não viva uma vida de aquisição de coisas, de obsolescência programada, como esses aparelhos aqui. Hoje em dia eles são construídos, né? Eu conversava com meu cunhado esses dias, ele estava revoltado, porque ele foi abrir o celular da minha afilhada para substituir a bateria e percebeu que não dá para trocar mais a bateria. A bateria hoje vem soldada na placa. Por quê? Porque se você tem um problema na bateria, você tem que trocar o aparelho. Então você não tem como reparar mais uma coisa que se quebrou. A ideia é você produzir lixo. E veja que lixo é uma criação humana. Não existe lixo na natureza. Quando a gente fala assim, eu vou colocar o lixo para fora. Não existe para fora quando a gente fala em lixo. É tudo dentro, está tudo dentro do planeta. Então, a gente produz um volume de lixo absurdo. Daqui a um tempo, a gente vai ter que mandar o lixo para a Lua ou para Marte. Eu não sei para onde a gente vai mandar o lixo. Mas, sim, eu acho que somos espíritos imortais. Isso, não tenho dúvida. Então, eu não tenho dúvida que se nós não reencarnarmos na Terra, seremos destinados a outro planeta. Mas, assim como o pai, do exemplo que eu dei no início, que educa os seus filhos pela maneira como eles lidam com os recursos que lhes são oferecidos, Deus também está nos educando nesse sentido. Então, os meus hábitos de consumo, o que eu escolho comprar, de quem eu compro, a quantidade em que eu compro, como eu consumo, tem a ver com um processo de aprendizado meu aqui. Essa é uma lição também que eu tenho que aprender na Terra. Luiz, um grande amigo meu, Rodolfo Luiz Fuchs, ele escreveu para mim dizendo o seguinte: gostei dessa história da meia preta do Luiz. Eu vou chamar de truque da meia preta. Esse é o investimento seguro a longo prazo, né? Muito, muito obrigado, Rodolfo. Geraldo, eu só queria comentar alguma coisa em cima da fala do Wilson. Hoje já existe um clube, né, dos bilionários, que eles destinaram a sua fortuna para a primeira, segunda e, se não me falha a memória, a terceira geração dos seus herdeiros. E aquilo que sobra, eles estão destinando a instituições. E lembrando, né, que, vamos supor, o cara mais rico do mundo... A espiritualidade, em 30 anos, pode colocar como descendente dele um Chico Xavier. Só reencarnar o Chico Xavier naquela... E esse espírito, diante dessa posse que ele vai ter, o pensamento vai ser outro. Sim, interessante. Nós não imaginamos o trunfo que a espiritualidade tem para mudar as nossas insanidades. Você veja, eu cito sempre isso, inventaram um aparelho que detecta tsunami. Aí, quando você vê os 10 países mais sujeitos a tsunami, nenhum deles tem esse aparelho porque não pode comprar. Em compensação, lugar que não vai ter tsunami nunca na vida, tem 3, 4 aparelhos. Essa é a humanidade, humanidade insana ainda, mas vai mudar. A reencarnação opera maravilhas que a gente não faz ideia do que ela faz. Pessoal, eu tenho mais 2 perguntas para cada um. Eu peço que sejamos mais sucintos nas respostas para ver se eu consigo encerrar, né? Luiz, a grandiosidade dessas transformações cósmicas em milhões, calculada em milhões de anos, nos põe diante do poder divino. A imponência do universo sem fim, infinito em todas as direções, dá ao homem uma importância diminuta frente à grandiosidade do cosmos. Eu pergunto a você, Luiz, as forças que regem o universo permitiram que a Terra surgisse de muitas convulsões cósmicas e nela se desenvolvesse lentamente as condições ideais de vida para que pudesse receber os espíritos em evolução. Essa afirmativa ainda se sustenta diante dos conhecimentos da ciência atual? Se sustenta de forma incrível. Você vê que a planeta de regeneração, Geraldo, o que ele faz? Esses unha de fome que o Wilson estava falando, eles é que ditam a política na Terra hoje, né? Então, esses caras irão lá para um planeta primitivo. Vão tirar de circulação. Agora, eu chamo a atenção nossa, né? Às vezes, tem pessoas que estão preocupadas assim, será que eu vou estar nesse planeta de regeneração? Eu garanto aqui, todos nós estaremos sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, ponham a barba de molho. Porque hoje... Olha o Wilson aí com a barba. Exatamente. Hoje, esses espíritos que são influenciados por esses homens que fomentam o mal, eles virão com as tendências que têm, vão ser nossos filhos. É aquilo que Kardec presumiu. A gente vai pegar um prisioneiro desse e vai levar para casa para educar. Então, fiquem espertos. Estudem enquanto nós temos tempo. Que nós vamos ter que usar muito isso no futuro. Wilson, no item 24, está escrito que Kardec escreveu, foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, fecha aspas. Esse é o entendimento atual da ciência? Qual a visão espírita dessa tese? Não sei. Não sei. Eu não sei se a Terra deu origem à Lua, de fato. Luiz, eu acho que o Luiz é mais adequado para responder isso, né? Do ponto de vista científico, né? Existe a Lua exerce uma influência. A Lua exerce uma influência significativa sobre vários fenômenos na Terra. Então, para que a natureza da Terra possa funcionar, o equilíbrio das marés, enfim, o magnetismo da Terra, a presença da Lua exatamente onde ela está, na distância onde ela está, ela foi bem calculada. Então, é claro, já fazendo relação com a pergunta anterior que foi feita para o Luiz, o que é maravilhoso é isso, é perceber que houve todo um planejamento minucioso durante milhões de anos, para 4,5 né, bilhões de anos, na verdade, é o tempo de surgimento da Terra, 16 bilhões o universo, 4,5 a Terra, mas durante esse período muitas experimentações foram realizadas. Determinados animais que existiram, que foram extintos, ocorreram diversas extinções em massa no nosso planeta, se eu não me engano, 6 extinções em massa, em que mais de 70% das criaturas foram extintas e renovadas. Imagina quanta experiência foi realizada também no espaço para que a Terra, à distância do Sol, para que a Terra tivesse as condições ideais para o nosso tipo de vida. Então é por isso que aquele recurso que eu falei na minha resposta anterior, né? Esse recurso que nos foi oferecido é tão valioso, foi feito por tantas mãos, né? E coordenadas pelo arquiteto divino, que é Jesus, o Cristo, né, para que nós estejamos aqui. Então agora a gente pega aqui e joga um saco de lixo no mar para que a tartaruga engula aquilo lá, achando que é uma água viva. Então, na verdade, é isso. Agora, eu não sei realmente responder a sua pergunta, a visão espírita sobre a Lua, sobre a criação da Lua, eu não tenho conhecimento, Geraldo. O objetivo era esse mesmo, Wilson, é mostrar, sim, o Espiritismo, ele explica muita coisa, mas ainda não explica tudo. Novas informações deverão chegar, novos acréscimos, seja por parte da ciência, do Espiritismo ou de outros aspectos que vão nos fazer crescer, como disse o Luiz, você mesmo disse, o que a ciência disser, segue a ciência. Então, o Espiritismo não é uma doutrina acabada, é uma doutrina aberta, mas tem uma base extremamente sólida. Não existe oficialmente uma opinião espírita sobre o assunto, né? Existem teses, como o Luiz disse, que são mais plausíveis, menos plausíveis, mostrando que ainda precisamos aprender muito. São 11 horas, meus amigos. Duas perguntas vou deixar para o programa que vem, né? E aí eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram, que participaram, que prestaram atenção, que fizeram as suas colocações. E eu queria pedir que o Luiz desse as suas últimas palavras. Luiz. Amanhã, às 8 horas, eu estarei presente numa live do Sementes de Luz. Então, muito bom. Wilson, sua presença foi muito agradável entre nós, desfrutaremos de você ainda na semana que vem, ficamos muito felizes com a sua participação. Suas últimas palavras, Wilson. Gratidão sempre, Geraldo, Luiz, vocês que nos acompanham, só gratidão, só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, como eu disse, e cada encontro é uma oportunidade de aprender um pouco mais, e eu agradeço a vocês. Né, agradeço a USE de Santa Bárbara do Oeste, né, que criou, que ajuda a manter esse programa, a USE de Piracicaba, União das Sociedades Espíritas aqui de Piracicaba, e agradeço a cada um de vocês que mantém o programa no ar, nós estamos aqui por vocês e porque vocês nos dão condições, né, e que em breve nós possamos voltar, apesar de que a gente está tão acostumado com esse modelo agora, né, mas que nós possamos voltar ao estúdio depois, já está chegando o tempo. Então, uma ótima semana a todos, muita luz, que nós possamos aproveitar as lições que a vida nos dá, que encaremos as dificuldades como lições, para que sejamos melhores a cada dia e que reflitamos em nosso semblante, em nosso sorriso, a alegria e a gratidão de sermos cristãos e sermos espíritas. Obrigado. E vocês que estão nos ouvindo, multipliquem essa ideia, divulgue o programa com seus amigos aí. E dessa maneira, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Até mais.